Às vezes você chega numa realidade, chega num ambiente, e à medida que você começa a fotografar, você começa a provocar uma dinâmica diferente. Aos poucos, as pessoas começam a integrar com a câmera, com você, e a partir de um momento, se são 5 pessoas, são 10, são 50, às vezes 100 pessoas, estão todas ligadas ao seu movimento de fotógrafo, à sua fotografia, à sua aproximação delas. Aí você começa a ter uma integração total, uma autorização de todos para fotografar, entende? De entrar. Existe uma mágica criada com a lente. Então, o ato de fotografar é um ato muito forte. É um ato que, na realidade, não é só o fotógrafo que faz a fotografia. São as pessoas fotografadas também que te oferecem muito do que você faz. É essa relação que você mantém, que elas te dão mais ou te dão menos. Então, é uma coisa interessante. Este é o Segurança Legal, episódio 179, gravado em 16 de novembro de 2018. Fotografia e segurança. Neste episódio, vamos fazer uma analogia entre alguns aspectos da fotografia em comparação com aspectos da segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Valpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, o @segurançalegal os levará para todas as nossas redes sociais, o e-mail podcast@segurançalegal.com, e também agora estamos no Spotify, vocês já sabem, podem também nos ouvir por lá. O pessoal do Deezer, infelizmente, não nos respondeu mais, é impressionante a forma, né, que o Deezer lida com aquelas pessoas que querem incluir conteúdos lá. Enfim, não sei o que dizer sobre isso. A gente tentou. A gente mandou lá tudo que tinha que mandar, fez tudo que tinha que fazer. A gente tinha que só aguardar um retorno deles e esse retorno não veio. Então, fazer o quê, né? Ou eles nos ignoraram completamente, assim, no sentido de, esses caras não são importantes, enfim. Sabe-se lá, né? Pode ser. Pode ser. Bem, então, se você quiser ir diretamente para o tema principal, sem ouvir o sorteio, né? Vá para 21 minutos e 37 segundos. Quem foram os ganhadores dessa semana, Vinícius, das duas licenças e das duas canecas? Cara, olha só, as duas licenças, elas foram sorteadas. O primeiro que ganhou foi o Cristiano Goulart Borges e o segundo foi o Rafael Marcos Rios do Santos Saab. Lembrando que essas são as duas últimas, né, que nós tínhamos para sortear. Isso. Acabaram-se as licenças. Seguimos, então, com o sorteio das canecas, que não vai acontecer por vários episódios até terminar as canecas que a gente tem, o estoque que nós temos. Uhum. E neste episódio, quem ganha as duas canecas é o Antônio Carlos Heinen Zardim e o Yuri de Melo Vieira. Lembrando que tem que ser apoiador, tem que ter colaborado pelo menos com um mês e tem que estar em dia com as suas colaborações. Perfeito? Esse é o requisito aí pra gente sortear. Perfeito, perfeito. Bem, então vamos à mensagem dos ouvintes agora, Vinícius. Mas antes de falar sobre a mensagem dos ouvintes, eu só gostaria de destacar que a questão do tema do Enem, né, que tocou bastante as coisas que a gente fala aqui no podcast, o tema foi da redação do Enem, né, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então eles passaram ali para os candidatos alguns textos para que eles se inspirem, né, textos básicos de jornal, né. E foi bem interessante porque um ouvinte do Twitter comentou, deixa eu ver se eu até acho aqui, Vinícius, o Twitter. Enquanto procuro o tweet, encontrei uma aluna, né, lá da CETREM, que é a faculdade, que na verdade é um colégio e tem faculdade também, que me agradeceu, não, ela disse, olha, Eu fiz o Enem agora e ainda bem que eu assisti uma palestra tua em 2015, acho que foi. Que a gente falou sobre esse assunto. E ela tava lá fazendo a prova e tentando lembrar o que que, né, o que ela podia escrever sobre o assunto. E ela disse que lembrou da palestra, cara. Olha só. Ou alguma coisa da palestra, ela lembrou disso. E foi o que salvou ela na hora de fazer a redação. Que era a única coisa que ela tinha na cabeça relacionada a esse tema. Que legal. É, cara. É, lembrando que não, a gente não teve nenhuma participação na definição do tema, né, da pré-redação do Enem deste ano. Bem, mas de qualquer forma, Vinícius, o tema do... Eu não consegui encontrar aqui a referência, são muitas interações no Twitter, eu acabei não anotando. Mas um dos nossos ouvintes publicou uma mensagem lá: nunca imaginei que o Segurança Legal ia me ajudar na pra prova fazer do... o Enem. É. Então, interessante. Eu te confesso que eu achei até um pouco exagerado, assim, claro que é um tema da moda para nós que estudamos isso, né? Nos Estados Unidos se fala muito, até comentei no próprio House of Cards, o pessoal comenta um pouco sobre isso, mas talvez tenha deixado algumas pessoas ali meio atrapalhadas na hora de escrever sobre o tema, porque o tema não é fácil, é um tema difícil. Talvez a maior parte das pessoas deve ter ficado... meio perdido com esse tema aí. Pra nós já é difícil tratar sobre o tema, então imagina, né, na redação do Enem, mas enfim, fica a referência aqui. Vinícius, a primeira mensagem vem do Felipe Pena por e-mail. O que disse o nosso ouvinte Felipe? Ele diz: boa noite, ele botou vou ler na hora que ele colocou, tá? Tá. O Felipe colocou: boa noite, dia, tarde, gurus da segurança. Me chamo Felipe Pena, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e acabei de finalizar uma pós-graduação em computação forense e perícia digital com 100% de professores peritos da Polícia Federal. Um deles, inclusive, agente da Interpol. Olha só que legal. Legal. Meus professores sempre indicaram um gerenciador de senhas que, de acordo com o que eu ouvi hoje no podcast de vocês, é o mesmo que vocês usam e recomendam, o KeePass. Pois bem, isso sempre... aí. É, isso aí, a gente recomenda o KeePass. Claro que tem que ter uns cuidados na hora de usar o KeePass, né? Não só pega o KeePass e instalar e botar uma senha qualquer lá. Tem que ter alguns cuidadinhos. Bom, mas vamos lá. Pois bem, sempre tento usá-lo. Quando comecei, inclusive, entrei em todos os sites que pude lembrar em que eu possuía contas cadastradas e atualizei minha senha e meu KeePass. Ok, show. Optei pelo método de senha mais KeyFile. Ótimo. Sei que o ideal seria guardar o KeyFile em um lugar diferente do meu banco de senhas, pendrive, outro disco na nuvem ou até mesmo em outro lugar escondido em meu computador. Mas a necessidade de acesso às minhas senhas é constante. Portanto, acabei armazenando-as juntas. Aí vem minha primeira pergunta. Vocês acham que isso inutiliza a minha necessidade de um KeyFile? Já possuo uma master senha forte, mas optei por esse meio para adicionar uma nova camada de proteção. É o seguinte, Felipe, eu também tenho o mesmo problema, tá? E o que eu faço é... O meu arquivo de senhas, eu compartilho entre meus dispositivos utilizando o SpiderOak, né? É que eu utilizo pontualmente quase que só para isso. Já o KeyFile que eu utilizo, eu mantenho ele... vamos dizer assim, ele não é sincronizado em lugar nenhum, ele fica uma cópia nos dispositivos que eu preciso utilizar. Tá? Então, eu tenho que manualmente jogar no celular, manualmente jogar no computador, mas como o KeyFile não muda com tanta frequência, isso não é nenhum problema, você não precisa ficar sincronizando o KeyFile toda hora. A sacada do KeyFile é fazer o seguinte, é você garantir, nesse caso, dessa forma que eu estou utilizando, o ideal ainda seria no pendrive offline ou coisa parecida, né? Mas da maneira que eu estou utilizando a sacada é... o cara pegou o meu arquivo, né, de senhas, a base, então ele vai ter que ainda pegar o KeyFile, que o único jeito dele pegar vai ser invadindo um dos meus dispositivos e não tem nenhum mecanismo de sincronização do arquivo ou na nuvem que tem esse arquivo. Então ele vai ter que necessariamente invadir um dos meus dispositivos. E aí o que acontece? Isso acaba simplesmente vinculando o banco de dados com aqueles dispositivos específicos que tem aquele arquivo, só isso. Claro, obviamente que ainda tu tem que ter uma senha forte, que é o que eu também uso. E aí sim, a senha não deve estar armazenada em lugar nenhum. Tu ainda pode ser mais paranoico e imaginar que se alguém conseguir, por exemplo, para pegar o meu arquivo na minha máquina, o cara vai ter que invadir a máquina e tal, e potencialmente ele poderia botar um keylogger e pegar a minha senha enquanto eu tô digitando, né? Aí se você tiver senhas que merecem esse nível de paranoia, aí você tem que dar um jeito de armazenar isso tudo completamente offline mesmo, né? Um dispositivo que você não conecte na internet nem nada, e você abra, né, o seu banco de dados, olhe a senha, digita a senha daquilo que você quer e fecha. Mas isso é bem delicado, começa a complicar bastante a questão da praticidade, né, Guilherme? Uhum, é um grande sim, problema. Sim. Aí ele segue, outra pergunta, também relacionada a uma afirmação feita por vocês. É a seguinte, um de vocês, ou os dois, não usa logins de terceiros, Facebook e Google, gerando uma senha para cada site de cadastro. Sim, nós dois fazemos isso. Eu pelo menos, que eu lembro, também não faz, né? A gente não se loga em lugar nenhum usando o login do Chrome, do Google ou do Facebook. O Google Chrome, e acredito que o Firefox e outros navegadores modernos também fazem, possuem mecanismos de geração de senhas que eram armazenadas em minha conta. A vulnerabilidade dessas senhas geradas é a mesma do login de terceiros, isto é, caso minha conta seja comprometida, essas senhas estariam expostas da mesma forma? Pois, pelo que entendi, a maior vulnerabilidade dos apps de terceiros é que meu token seja capturado, permitindo acesso a essas páginas que confio no Google e no Facebook como método de autenticação. Porém, essas senhas armazenadas em minha conta precisam da minha senha e não do token, para ser vistas em claro. Cara, isso aqui é outra coisa. A gente, embora a gente use com certa moderação, se você salva suas senhas no navegador, e mesmo que você tenha algum tipo de... que não seja sincronizado, né? Você tem senhas que não estão tão bem protegidas quanto o KeePass. Embora tu vá encontrar lá na descrição do Facebook, do Firefox, que ele criptografa a base de senhas, tem que dar uma senha mestra lá para liberar. O Google Chrome, se tu usar o Sync, tu pode ainda ativar uma chave extra lá para criptografar todos os teus dados, que em tese... nem o Google, ou seja, seria armazenado na tua, seria cifrado na tua máquina e seria enviado cifrado já para o Google. Então nem o Google conseguiria acessar os teus dados depois que tu aplicasse a chave, embora isso não seja o default. Tem que ir lá nas configurações dizer que tu quer usar uma dessas chaves. E tu tem alguns outros recursos com integração com o navegador, o KeePass tenta, mas não, obviamente não é integrado. E você tem o LastPass, que muita gente utiliza, tá? Então o LastPass também vai rodar no navegador, usa JavaScript para funcionar, você vai ter que instalar algumas coisas no seu celular também, e a priori o LastPass seria mais seguro do que o próprio Firefox e o Chrome para armazenar credenciais, tá? Sim, mas ele tem razão, né? Uma vez que você tem acesso à conta que está vinculada ao Firefox ou ao Google... Firefox eu não sei, mas o Google Chrome tem a conta lá do Google, então... Sim, o Firefox também tem uma conta de sincronização que tem? Pode ativar, sim, sim. Então, uma vez que que alguém tem acesso a essas credenciais, uhum, ele poderia sim, né, se logar no Google Chrome e ter acesso às suas senhas, né? Só lembrando que são duas coisas ligeiramente diferentes, né? O Google, na verdade o Google, você tem lá o serviço de autenticação do Google, né? Que, uhum, é uma coisa. Outra coisa, outro mecanismo, é o de sincronização entre os navegadores e armazenamento de senha do próprio navegador, que daí tanto o Firefox quanto o Google Chrome tem. Então são duas coisas ligeiramente diferentes. É melhor usar uma senha para cada site? Sim, melhor usar uma senha para cada site, sem dúvida nenhuma. Mas e se eu armazeno a senha no navegador? Bom, você tem que cuidar muito bem do seu navegador e os lugares que você acessa com ele. Ou você pode usar um LastPass e ainda assim você tem que tomar alguns cuidados, né? Recomendados, inclusive, pelo próprio LastPass. Isso. E ele continua? Ele continua. Gosto muito do podcast de vocês. Estudo e gosto muito de segurança e, apesar da preocupação com o assunto estar crescendo, ainda me sinto peixe fora d'água, mesmo com colegas de TI. E o podcast de vocês me conforta em saber que existem tantos outros próximos no assunto. Cara, mas é bem isso. É bem isso. Mesmo na faculdade, onde eu dou aula, e os outros professores acham até que é bobagem essas questões de privacidade e tudo mais, muitas vezes, sabe? Isso é bem delicado. Ele tá falando de segurança de maneira geral, né? Privacidade. Mas eu tô falando assim, privacidade é uma coisa que que chama bastante atenção na segurança, né? Quando a gente fala em segurança de informações e a necessidade dessa segurança demandada pela privacidade das pessoas, isso é bem delicado, assim, é muito difícil fazer as pessoas entenderem isso. Mas, enfim, tá? Ele agradece desde já a atenção e deseja uma ótima semana para nós. Abraços, cara. Valeu, muitíssimo valeu. Obrigado. Um forte abraço para ti, Felipe. Grande abraço, Felipe. A próxima mensagem vem do nosso ouvinte Sam, Vinícius. Ouvinte já como Sam. De bastante tempo. Data, né? De longa data. E diz o seguinte, que isso? Hamilton ganhou a caneca, isso é fraude? Né? Vou chamar o Diego Aranha para acompanhar o sorteio. Cara, olha, é de chamar mesmo, viu? Quando, é, até quando saiu, a gente fez o sorteio e saiu o nome do Hamilton, acho que foi logo no primeiro sorteio, se eu não tô enganado. Aham, uhum, sim. É, assim, bah, cara, até falei pro Guilherme, bah, isso que vai ficar estranho pra caramba, né? Porque a gente já citou o Hamilton, a gente conhece o Hamilton já é, claro. já é um insider aí de longa data. É, mas... É, daí... como são 70 pessoas, né? 70 e poucas pessoas aqui de apoiadores, então isso vai ocorrer hoje mesmo. A gente sorteou pessoas que já tinham ganho licença, por exemplo, né? É verdade. Então, ele é randômico, nada impede que o cara ganhe uma licença. Sim, e depois ganhe a xícara, randômico, a nada caneca, impede, né? Que tudo então... aconteça. É. Mas sim, a gente pode chamar o Diogo Aranha para verificar o nosso processo. Falando em YouTube e sorteio da licença Kaspersky, cadê a live do código aberto e fechado? Sou igual criança, uhum. Prometeu, não esqueço. Sim, cara, a gente tá se preparando pra voltar a gravar, né, Guilherme? Até a gente vai ver como é que nós vamos fazer esse processo aí de pra participação e se nós vamos gravar e vamos lançar como um episódio junto, né? Passar o áudio pro MP3. No YouTube o áudio não deu muito certo. É, e quem sabe a gente vai fazer a live aí nos próximos... Esse ano a gente consegue fazer saber, a live? Né? É, a gente queria primeiro fazer uma live genérica, até para testar o nosso novo setup aqui que a gente está montando, mas para nós é porque tem a questão do horário, tem que combinar com as pessoas, tem que ser um horário que as pessoas possam. Claro que pode ver depois, né? É, a gente mudou completamente o setup, a gente está usando tudo diferente, tudo novo na gravação aqui e vamos ver como é que vai ficar. Prezados, de resto, continue com excelente trabalho, sempre ouvindo a voz dos que acompanham o Segurança Legal. Abraços, cara. Forte abraço, Sam. Valeu, Sam. Abração. A próxima mensagem, lá no episódio 175, Profissão Professor, que, por sinal, Vinícius, o pessoal, até a gente não tinha comentado isso, mas o pessoal do Braincast, na mesma semana que nós gravamos, também publicou um episódio com o mesmo título. Eu até não tive tempo de escutar. Quem que foi mas primeiro? Mas fica essa coincidência, né? Oi? Quem publicou primeiro? Eles publicaram primeiro? Ou nós publicamos primeiro? Eles publicaram primeiro. Eles ah, meu Deus. Primeiro. Ah, então, então, em tese, a gente fica como plagiadores da... Mas o Denis Brand, Vinícius, deixou então esse episódio lá no... Deixou esse comentário lá no episódio 175. O que falou o nosso ouvinte Denis? O Denis disse o seguinte: olá, parabéns por mais um excelente episódio. Sou ouvinte do podcast há cerca de 2 anos e confesso que não tenho o hábito de comentar. Moro em Blumenau, Santa Catarina, e atuo cerca de 14 anos na área de desenvolvimento de sistemas web. E também já tive a oportunidade de atuar como professor tanto em cursos de curta duração quanto professor temporário no campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, nas disciplinas de algoritmos e estrutura de dados. Olha só, cara. Sempre gostei de repassar o conhecimento e aprender mais, e acredito que isso foi um facilitador para atuar na área de ensino. E mesmo trabalhando em empresa, sempre procurei ser bem didático no ensino de uma nova tecnologia a outro colaborador, ou escrever documentações. Hoje não estou mais como professor, mas tenho pretensão no futuro. É fascinante você ver a evolução dos alunos e aprender com eles ao mesmo tempo. Parabéns por este episódio, parabéns pelo podcast e prometo voltar a publicar comentários. Olha só, cara, a gente vai estar aguardando. PS, na época do vestibular, fiquei entre direito e sistemas de informação e acabei indo para sistemas. Na faculdade tive uma disciplina chamada legislação aplicada à informática. E gostei tanto do direito que quase troquei de curso. Não faz isso, cara. Não vai ficar que nem o Guilherme. Ainda tenho planos de um dia também fazer a graduação de direito. Olha só, cara. Legal. Legal. Tá, um forte abraço, Denis. Obrigado aí pela tua companhia, cara. Então tá, Denis. Muito obrigado aí pela sua participação. A próxima, a última mensagem, Vinícius, é do Rafael Reynolds, que deixou uma mensagem lá por e-mail. Isso aí, o Rafael diz o seguinte: olá, ouvi no último episódio um comentário sobre o uso de ROMs, ou mais precisamente firmwares, open source alternativos para celulares Android. E gostaria de compartilhar algumas ideias sobre o uso destes. Ó, vamos lá. Até tinha nos pedido um episódio sobre isso, né, Guilherme? É, exatamente. É. Tinha nos pedido. Primeiramente, meu background. Sou analista de back-end em sistemas de missão crítica, não tenho grandes conhecimentos de kernel ou algo assim. Falando especificamente dos firmwares, há opções para todos os gostos, desde imitações da visão da Google para o OS até completas recriações do mesmo. Já percorri vários desses nichos nos últimos anos, mas encontrei meu maior conforto usando as distribuições do Lineage OS, o antigo CyanogenMod, que nasceu, que eu usei, que eu usava, né? que nasceu com uma proposta de implementação de recursos adicionais, e à medida que partes dessa visão foram incorporadas pelo Google, passou a ser uma implementação mais e mais similar a este. Meu maior interesse em manter nessa implementação é o de obter as mais recentes implementações do OS, especificamente para reduzir a superfície de ataque, sem ter que para tanto desembolsar somas vultuosas de dinheiro. Falando especificamente de segurança, uso apenas os builds oficiais, os quais são geradas por meio de pipelines públicos no GitHub e GitLab, os quais me garantem quais os elementos incluídos nas recompilações, inclusive os binários e módulos, drivers, fornecidos pelo fabricante, ou reverse engineered a partir das distribuições oficiais. Apesar de não ser absolutamente confortável o uso com esses binários opacos, há um escrutínio maior sobre a comunicação destes com outros processos do que há, por exemplo, em sistemas completamente fechados como Windows ou iOS. No geral, estou entre 20 e 40 dias atrasado nos updates de segurança oferecidos pela Google, muito melhor que qualquer outro fabricante, exceto os Pixel/Nexus. Espero ter ajudado com a perspectiva de um usuário parcialmente atento à segurança no uso de firmwares alternativos, atenciosamente. Olha só. É, Rafael, isso é bem delicado. A minha esposa tem um Android e eu optei pelo Nexus justamente por causa das atualizações. E realmente é muito rápido, assim. Dois toques tem atualização. Tá corrigido os eventuais bugs. Mas é um problema, assim. Os fabricantes manterem atualizados os diversos modelos de celulares que eles têm é bem chato. Em dois toques eles abandonam também, né, Guilherme? Deixa o cara na mão. Sim. Sai nova versão e diz que vai ter e não sai versão nenhuma, né? A gente fica lá aguardando e não sai mais nada. É. No meu caso, eu uso o Lineage, né? Lineage OS, que era o CyanogenMod, num tablet que eu tenho, que é um tablet da LG, muito excelente o tablet, só que o pessoal da LG desistiu de atualizar e de fazer atualizações de segurança e tal. Então o tablet continua funcionando, só que eu uso uns builds Night lá, que seriam os últimos, né? Então algumas coisas não funcionam 100% bem, às vezes ele tranca e tal, mas o tablet está funcionando atualizado, então é um alento, assim, o que me faz continuar, claro, voltar agora não vou conseguir, né, mas o que me faz principalmente continuar utilizando essas ROMs, né? Ou esses firmwares alternativos. Mas legal. Obrigado, então, Rafael, pela tua participação. E vamos agora, Vinícius, fazer a troca do nosso áudio aqui, da nossa cortina, já para iniciar o tema principal. Primeiro, a gente gosta de fazer esses episódios um pouco desviantes das questões mais diretas da segurança, né? Que permitem a gente abrir um pouco o pensamento, viajar até um pouco, né, nessas nossas questões. E uma das nossas ideias foi tratar sobre um tema que a gente gosta muito, que é a fotografia. Então, esse seria o motivo principal aqui. A gente adora fotografia. O Vinícius, um técnico nessa área, que tem bastante conhecimento e muito mais do que eu sou apenas um interessado iniciante na área da fotografia. E a gente começou a discutir esses dias sobre fotografia e nos demos conta que vários aspectos da fotografia, da parte técnica da fotografia, podem ser adaptados e é possível fazer uma comparação, uma analogia com questões relacionadas à segurança. Então, esse foi o nosso impulsionador para escolher esse tema, né, Vinícius? Sim, sem dúvida. Na verdade, o Guilherme sugeriu o tema, né, quando ele começou a revisitar algumas coisas aí do kit fotográfico dele, aí da mala de lentes e outros dispositivos que ele tem aí. E ele resolveu assim, cara, tem uma certa semelhança aí. A gente começou... Primeiro tu falou em semelhança com segurança da informação, né? E na verdade, a gente foi ver, não, mas é uma semelhança mais próxima aí de um processo de auditoria, ou mesmo de um pentest, alguma coisa nesse sentido. Vocês já vão entender qual é a loucurada que a gente tá fazendo com isso. Antes da gente começar, são 8 aspectos que a gente pegou da fotografia aqui. Eu queria falar uma breve questão histórica aqui, uma introdução histórica, e eu peguei essas ideias aqui de um livro, que é um livro básico para quem estuda História da Arte, que é a Iniciação à História da Arte do Jason, Que é um livro básico, assim, para quem começa a estudar História da Arte. Foi me recomendado por uma professora que estuda História da Arte, que dá aula de História da Arte, que é a Nils, inclusive, que é a esposa do Cristiano, que já participou aqui do podcast, Cristiano Colombo. E a primeira pergunta que se coloca lá no livro é se a fotografia é um tipo de arte. Porque, via de regra, a gente está muito mais relacionado com a ideia de artes plásticas, né, de quadros e outros tipos de artes plásticas que demonstram a imagem, né, uma escultura, por exemplo. Uhum. Mas eles dizem que a fotografia é um meio utilizado para fazer arte. Então ela começa numa ideia histórica, assim, de responder a certos anseios artísticos, né, da época. Ou seja, ela nasce numa época em que se queria retratar com a arte muito a realidade. Então você tinha aquele realismo, né, dos próprios quadros tentarem demonstrar de forma mais fiel possível a realidade, e a fotografia nasce nesse contexto. Então a primeira ideia era simplesmente você começar a repetir os quadros que já existiam na época. Então vem numa ideia do romantismo, em que as pessoas gostavam muito de encomendavam quadros, né, que pintavam a imagem da pessoa ou da família, e a fotografia resolveu isso e trouxe para as camadas não tão ricas a possibilidade de você ter imagens das pessoas dentro de casa. Logo depois você tem a ideia do fotojornalismo, ou seja, a fotografia utilizada para demonstrar situações da realidade, não só cenas, né, que poderiam ser quadros. Então você tem na Guerra Civil Americana algumas fotos que passam a mostrar a guerra, passam a mostrar os mortos, né? O Matthew Brady foi o primeiro a cobrir a Guerra Civil Americana. Depois a fotografia documental, ou seja, os fotógrafos passaram a tentar retratar aspectos da realidade, como a pobreza, por exemplo. Então a fotografia teve um papel muito importante aí para começar, inclusive, a ajudar a mudar políticas urbanas, leis trabalhistas, porque os fotógrafos iam lá nos ambientes de trabalho e fotografavam os ambientes terríveis, ou fotografavam os problemas que as cidades tinham de pobreza. Depois a própria fotografia começa a evoluir até começar a servir de insumo, ou seja, servir de tecnicamente como algo que levou ao cinema. Então tinha a cronofotografia, que tiravam várias fotos em movimento sucessivo. É muito interessante essa parte histórica. E aí depois entra lá no início dos 1900, as diversas escolas fotográficas. Não vamos falar aqui, até eu não sou especialista em história da fotografia, só peguei alguns aspectos ali do livro. Que daí você começa realmente a entrar na ideia de fotografia mais artística. Inclusive um dos maiores expoentes, que até o Vinícius gosta muito, tem até um livro dele, que é o Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson, né, Vinícius? Não, Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson. Tem que usar o francês, né? E é muito interessante porque alguns chamam ele de fotógrafo do momento decisivo, que ele... É impressionante como as fotos desse cara conseguem transmitir algo muito maior do que ele está fotografando. E eu assisti uns vídeos dia desses, Vinícius, se tu quiser explicar um pouquinho sobre composição, que pegam as regras atuais básicas de composição que a gente tem e aplicam nas fotos dele, e parece que toda e qualquer foto que ele tirou estão dentro das regras básicas de composição. Quer falar um pouquinho sobre composição antes da gente iniciar, Vinícius? A gente costuma, quem já fotografou aí com uma câmera com um pouquinho mais de recurso, ou com algumas dessas digitais aí mais recentes, eu vi que você pode acionar uma grade aí no seu visor, né? E essa grade divide tanto horizontalmente e verticalmente a tua imagem em três setores, né? Então tu acaba tendo nove quadros, vamos dizer assim, né? Nove partes na tua foto. E em tese, eu digo em tese porque isso é bem delicado, essa questão de o que é certo, o que é errado, e ainda mais falando uma coisa que chama muito para a arte, mas em tese, você deve colocar os seus pontos de interesse no cruzamento dessas linhas, dessas quatro linhas. Tá? Entre as verticais e as horizontais, elas têm pontos em que elas se cruzam. Então, por exemplo, o rosto da pessoa, o olho dela, as coisas que são os pontos de interesse, em tese, teriam que estar nesses cruzamentos. Tá? É, que é o teu assunto, né? Que é o que... É, o ideal é que sempre na foto você tente retratar algo. É, né? Sim, tu sempre vai retratar alguma coisa. A questão é se é bem retratado ou não, de acordo com o ponto de vista de quem tá fazendo. É que tem uma discussão bem delicada aí, você encontrar livros falando sobre isso. E você tem até aquela questão daqueles vídeos, até acho que tu pode colocar no show notes depois do Henri Cartier-Bresson, que eles tentam fazer uma análise ali com bem mais linhas do que só essas quatro que dividem a imagem. Isso. E você vai encontrar na internet um monte de gente discutindo se isso realmente é válido, entende? Uhum. Se faz sentido essa discussão. Então, a composição é uma coisa, sim, tem algumas regrinhas talvez que nos ajudem ali quando a gente está começando, né? Mas a partir de um certo momento você tem que encontrar o teu jeito de fazer. E claro, não vai ficar cortando... É, ter alguns cuidados básicos, né, para que tipo de foto padrão, né? Tu vai tirar uma foto e a pessoa não vai aparecer com o corpo inteiro. Tu nunca vai cortar a pessoa nas juntas. Você não vai fazer a foto de tal maneira que apareça exatamente até o joelho da pessoa e não apareça mais. Ou até o cotovelo da pessoa e não apareça mais. Então as juntas, ou você corta acima da junta ou abaixo da junta. Então tem alguns cuidados que você vai tomar. Mas o que eu acho interessante nessa questão da composição, e talvez uma primeira ligação com a segurança, é que tanto quando você lida com segurança que você precisa apresentar um relatório, né, sobre os seus achados, e quase sempre é assim que a gente age, né, numa análise de risco ou num teste de invasão, o seu trabalho final será apontado por meio de um relatório. Que é e as vulnerabilidades vão ser o seu assunto, assim como na fotografia, você sempre tem que ter um assunto, você sempre tem que destacar o seu assunto. Então, tem outras regras de composição, como você, por exemplo, desfocar o fundo para deixar o seu assunto principal mais evidente na foto. Então, assim como na fotografia, você tem regras para composição, e um relatório também você vai ter regras para evidenciar aquilo que você quer mostrar. Se você ficar tergiversando e saindo do seu tema principal, pode ser que você não demonstre a seriedade daquilo que você quer demonstrar. Então essa poderia ser uma primeira analogia que a gente faz aí. Vinícius... Isso acontece muito quando a gente faz uma foto sobre uma coisa bem subjetiva, assim, pra nós é uma... eu achei maravilhosa e fantástica que ela mostra uma coisa que eu tava vendo naquele momento e tá vinculada com um sentimento meu naquele momento, né? E aí, daqui a pouco, tu mostra a foto pra uma outra pessoa, ela olha assim, cara, por que tu tirou a foto desse... Lá saiu desse hidrante, tava chutando aqui. É. Desse hidrante arrebentado aqui, tu saiu fora de foco, tu viu o hidrante, ficou no foco, e a pessoa que passava atrás, ou lá saiu que tava atrás, ficou fora de foco, tu perdeu a foto. A pessoa pode vir te dizer assim, não, cara, eu tirei assim mesmo, eu queria que, por causa do hidrante, lá sei o que é a tua explicação. E quando a gente faz, quando tu fala aí num teste de invasão ou uma análise de segurança, né, uma auditoria, acontece a mesma coisa. Se você não tiver muito claro, não for muito evidente qual é o foco, qual é o teu assunto, digamos assim, né, assim que a pessoa olha e diz, eu entendo que foi esse o objetivo que ele quis fazer, você vai entrar no problema clássico da fotografia e da segurança da informação, que é você tá tentando falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, e o teu outro interlocutor, ele simplesmente não compreende. Não entende, porque ele é limitado ou coisa parecida, não. É porque simplesmente o ponto de vista dele é outro e você não tá conseguindo fazer com que ele entenda o teu ponto de vista, ou seja, qual é o teu... A partir de que ângulo tá analisando a coisa. Isso é um grande problema. Ótimo. Isso é um grande problema nessa comunicação aí. A primeira analogia, além dessa, não é mais a primeira, né? Mas a que a gente tinha marcado aqui é que luz é informação. Então você só consegue fotografar se você tiver luz. Se você fotografar num escuro completo, a sua foto não vai mostrar nada. Tá, lembrando, só fazer uma ressalva né? Antes que algum ouvinte nosso tenha um treco. Ah, mas não é porque tá escuro e a gente não enxerga que não tem luz. Claro, a gente tá falando aí que tem vários tipos, tem vários comprimentos de onda aí em termos de luz. E claro, você tendo o equipamento ideal ou adequado, você pode, né? Então tem que ter a luz adequada para aquele equipamento que você está utilizando, que fique bem claro. Mas o fato é que, assim como na fotografia você tem necessidade de luz, na segurança da informação você precisa também lidar com informações. mais. Então, às vezes, se você tiver na segurança pouca luz, ou seja, pouca informação sobre os ambientes e sistemas, você vai obter um resultado menos fidedigno. Você até pode usar um equipamento que vai compensar a falta de luz na fotografia, por exemplo. Você pode usar um flash, você pode usar o ISO mais alto da sua câmera, você pode aumentar o tempo de exposição. Só que, às vezes, mesmo com um bom equipamento, você pode não ter luz. Assim como em uma análise de risco ou num pentest, você pode não ter informação, você pode não conseguir informação nenhuma. Né? Então, o que isso quer dizer é que, a depender das circunstâncias, tanto na fotografia como na segurança, você pode não obter o resultado que você espera. E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas esperam algo de uma análise de risco ou de um pentest e você pode não conseguir aqueles resultados, né? É aquela coisa da sorte que tem muito a ver com a análise, com o pentest, que às vezes uma boa foto você precisa estar no lugar certo e na hora certa para pegar um momento eventualmente que você quer captar. Com a segurança é a mesma coisa, uma análise de risco, a depender do momento que você estiver fazendo, você pode ter mais sorte de conseguir encontrar coisas de que se você fizer a mesma análise em uma outra circunstância, em um outro momento, né, em que talvez o ambiente tenha sido corrigido ou algo assim, né? Tu tens aquela velha questão, tu tem que ter, não adianta tu, você tem que ser um fotógrafo competente no sentido de ter um bom equipamento, e o bom equipamento, não tô dizendo necessariamente equipamento aí de 20 mil reais ou coisa, ou mais. Uhum. A 20 às vezes é só a lente, né? Então, eu não estou falando de um bom equipamento nesse sentido, mas um equipamento que te dê uma certa flexibilidade. Basicamente, já que a gente está falando um pouco de fotografia e segurança, né? Bom equipamento, que a gente fala com bom equipamento, vai te dar pelo menos 3 modos para te fotografar. Né? Ou, pelo menos, né? O manual, que você seleciona tanto a abertura quanto o tempo de exposição. O prioridade de exposição, em que você escolhe o tempo de exposição e a câmera automaticamente ajusta a abertura, e o contrário, que você prioridade de abertura, em que você escolhe a abertura e a câmera seta o tempo de exposição. Então, uma câmera que tenha esses recursos, ela vai te deixar aprender a fotografar. E aí, o equipamento certo, aí você tem que desenvolver um pouco de técnica, né? Você tem que saber, então a mesma coisa com relação a teste de invasão. Você tem que ter os recursos corretos, a internet, softwares, saber boas fontes de informação, mas você tem que desenvolver também a tua própria técnica, né? Então, tem que desenvolver o teu próprio conhecimento nesse sentido, senão um bom equipamento não vai tirar uma boa foto. E aí você vai ter que contar com o auxílio, vamos dizer assim, cooperação do ambiente, que é idêntico, tanto foto quanto, por exemplo, auditoria. Né? Você está lá com o teu conhecimento, está lá com as tuas ferramentas, e o ambiente é propício para te conseguir realizar o teu trabalho de uma forma adequada, né? Ou tu conseguir chegar nos sujeitos, né, que são o teu foco de uma forma que as tuas técnicas, as tuas ferramentas se encaixem bem no cenário. Então você vai jogar com isso, entende? Então, daqui a pouco alguém vai para um protesto com uma câmera e faz uma baita, uma foto, e essa mesma pessoa vai tirar. E olha, que a gente fala protesto, é complicado, porque você tem gente se movimentando, você tem que cuidar onde é que você está andando, tá todo mundo se mexendo o tempo todo. E daqui a pouco você vai tirar uma foto aí em aniversário ou num casamento e fica uma droga, entende? Porque senão tem que momento serve para uma situação, não serve para outra. Suas técnicas são adequadas para aquela situação e não são adequadas para uma outra. Sabe que eu sigo um pessoal de blog de fotografia no Twitter, e aí a cada dia eles dão dicas sobre como fotografar determinados assuntos. E é muito interessante porque eles dão dicas, por exemplo, sobre como fotografar pessoas, sobre como fotografar animais, sobre como fotografar embaixo d'água, sobre como fotografar quando tu quer evidenciar efeitos de luz, enfim, com neve. Ou seja, para cada situação tu tem técnicas diferentes, assim como na segurança. Para cada ambiente tu terá técnicas diferentes. E às vezes pode ser que o ambiente colabora colabore contigo. Se tu for um fotógrafo profissional e for fazer fotos num estúdio onde o teu ambiente está completamente controlado, tem a luz certa, tem os teus flashes, tem tudo preparado, você vai obter um resultado muito próximo do que realmente você quer, do que você planejou. O que é diferente, como tu falou, de tirar fotos num protesto, porque você tem, inclusive, que se preocupar com as pessoas que estão ali, a polícia, você pode ser preso, sei lá, né, o que pode acontecer, né? Dependendo pra onde tá pronta a câmera, pode desagradar uma pessoa ou outra, entende? Claro, a pessoa tá lá no claro, protesto, claro. Mas tu apontou uma câmera pra ela, te olha feio, daí, e aí? O que, uhum, que você faz? Né? É. É, você falou sobre pessoas e também uma outra analogia que a gente faz aqui, que é tanto na fotografia quanto na segurança, você lida com pessoas. E ainda, você tem uma pessoa que maneja a câmera e você, às vezes, fotografa pessoas. Na fotografia, você tem pessoas que são mais fáceis de fotografar, que são mais fotogênicas, você tem modelos que são habituados a serem fotografados, e com segurança dá para fazer essa mesma analogia. A gente sempre lida com pessoas, tem pessoas que são muito fáceis de trabalhar, tem pessoas que já estão acostumadas a serem avaliadas no âmbito da segurança, numa empresa, por exemplo. Só que você pode ter pessoas que não querem colaborar com você. Numa fotografia onde você tem pessoas que não querem colaborar, você vai ter uma técnica para lidar com aquilo, talvez usar uma tele que você fica longe da pessoa sem que ela perceba que está sendo fotografada. E com os testes de invasão, especificamente, é exatamente a mesma coisa, porque você pode estar analisando ambientes em que as pessoas não vão colaborar contigo, que são aquelas modalidades de testes de invasão, black box, white box, gray box, onde você tem mais ou menos informação ou menos colaboração. Mas aí eu não colocaria nessas modalidades essa falta de colaboração aí. Porque pelo menos, uh-huh, a regra do jogo está definida, entende? Tu vai fazer Sim. a foto sem ter a gente te ajudando a tirar a foto, tá? Que é uma coisa. Uh-huh. Outra coisa é quando, e aí pode acontecer em qualquer modalidade, é quando você tem pessoas que efetivamente não colaboram no sentido de atrapalhar, saca? Uhum. Assim, quando você tem um white box, o que significa não colaborar? É a pessoa não te passar as informações que ela tem que te passar. Não te dar acesso, uhum, a código-fonte e esse tipo de coisa. Ela simplesmente não agir. Tá? Ela também pode isso, ela pode em todas as modalidades, ela pode também sabotar o teste. E como é que ela sabota o teste? E aí vale para qualquer modalidade. Ela altera o código fonte da aplicação que está rodando. Então, atualiza o código e para fazer algum tipo de... Para não se mostrar, que nem a Volkswagen fez com os carros lá nos Estados Unidos, os carros da diesel. Né? No momento, ela sabe que está sendo testado, então ela vai lá e desativa certas funcionalidades da aplicação que ela sabe que tem problema para que elas não apareçam. É, uhum. ou simplesmente passa a tentar descobrir da onde que tu vai fazer os testes e tenta fazer algum tipo de bloqueio relacionado pontualmente ao teu IP, teu endereço IP onde parte dos teus testes. É claro que a gente tem medidas para lidar com isso, mas você passa a ter pessoas que não colaboram efetivamente, entende? Eu colocaria, na minha opinião, e é uma questão aqui, a gente tá tentando fazer uma analogia, então... Tem vários aspectos aqui que podem ser levantados, inclusive pelos nossos ouvintes, diferentes desse que a gente está levantando. Então me parece que é mais nesse sentido, entende? Das pessoas não colaborarem, até mesmo sabotarem. Né? O teu exemplo do protesto é muito bom, porque eventualmente tu pode ter pessoas que não querem ser fotografadas ali. E a depender numa análise de risco ou num penteste, as pessoas podem estar querendo... Quer dizer, pode não. Se você faz um pentest, é porque alguém quis que você analisasse a empresa. Você não faz um pentest sem o pedido das pessoas, via de regra. Pelo menos a nossa forma de trabalhar é assim. Mas é muito interessante, porque os resultados vão ser muito distintos. Basta a gente pensar na ideia dos paparazzi. Os paparazzi, eles, principalmente no Reino Unido, eles fotografam pessoas que não querem ser fotografadas. Então tem lá o cara famoso que está saindo na rua e eles fotografam de uma forma que a pessoa não perceba. um teste de invasão também permite isso, porque você pode querer, a depender da modalidade, a depender dos resultados que você quer fazer, você pode ter que cuidar para que o teu alvo ou os funcionários que eventualmente não saibam que estão sendo testados, só o gestor de TI que te contratou e não quer, ele pede, ó, faça de um jeito que ninguém, que as pessoas não percebam que estão sendo testadas. Você pode levar isso em consideração, que é a questão de você lidar com pessoas, porque os resultados vão ser sempre diferentes em função da colaboração ou não das pessoas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra analogia, Vinícius, a gente precisa compreender o quadro e conhecer o assunto. O que significa dizer que uma foto, assim como uma análise de risco, ela é sempre algo marcado no tempo. E tanto uma foto quanto uma análise de risco ou um pentest, elas representam algo que ocorreu no passado. E esse passado, ele pode ser mais... ele pode se perdurar no tempo de forma mais ou menos imutável, né? Imutável nunca, completamente nunca vai ser. Eu coloquei o exemplo aqui da montanha e o Vinícius colocou... Ah, mas até mesmo uma montanha muda. Ela pode ter neve, ela pode ter um... Né? Você falou isso, desabamento. Né? Exato, mas assim, de maneira geral, a montanha, caso ela não seja explodida, ela estará sempre lá. Já... Quando você O sempre considerando o tempo de vida, o nosso tempo de vida, né? E mesmo assim... Exatamente. Enquanto eu tô aqui, existo, vivo, né, várias montanhas já se foram. Outras apareceram e outras se foram. Né? É. Pode ser um vulcão. Você pode estar fotografando um vulcão que vai explodir, vai modificar todo aquele ambiente. Mas o fato é que as realidades são mais ou menos mutáveis ou imutáveis. Quando você fotografa, por exemplo, uma pessoa... ela tende a se modificar, ela vai envelhecendo. Se você tira uma foto de uma pessoa e daqui a 5 ou 10 anos tira a foto da mesma pessoa, você vai perceber que ela envelheceu. Com os ambientes é a mesma coisa. É comum que durante, isso já aconteceu conosco, né, Vinícius? Durante o teste de invasão, o ambiente se modificou. Ou seja, você já está mostrando algo que representa um passado que se alterou, que mudou. E isso, essa comparação eu gosto de pensar, porque isso tem reflexos diretos, tanto em uma análise de risco quanto em um teste de invasão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra comparação, Vinícius, envolve saber exatamente o que se quer transmitir. Que foi um pouco que a gente falou no início ali com a ideia de composição, né? Mas o interessante é que mesmo que você saiba o que quer transmitir, isso na fotografia, duas pessoas com o mesmo equipamento, elas podem obter e geralmente farão fotos diferentes. Porque mesmo que você queira demonstrar o mesmo assunto, você não estará ali, exatamente no mesmo local, né? Duas pessoas não podem estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, se você tirar num outro dia, numa outra condição de luz, se duas pessoas estão fotografando uma do lado da outra, mas uma tira uma foto e quando a outra for tirar, passa uma nuvem, você já vai ter uma condição de luz diferente. Com a segurança da informação, também é possível traçar esse paralelo, porque primeiro você vai ter clientes diferentes com necessidades diferentes. E ainda você tem testadores, você tem técnicos, você tem auditores com experiências diferentes, com visões de mundo diferentes. E pode ser que duas equipes testando a mesma situação possam obter resultados diferentes, até pelas próprias competências delas. Né? Aí tem duas coisas que tu coloca aí junto, Guilherme. Acho que, a questão da nuvem, por exemplo, tu citou que as nuvens mudam de lugar e tal, né? Uhum. Aí é uma variação da pessoa, e sim uma variação temporal, né? Você está simplesmente tirando a foto em outro momento. Aí você pode manter a mesma pessoa, claro, a mesma câmera, o mesmo lugar, mas num momento diferente você vai ter uma foto diferente nesse caso, com um ambiente que muda muito rápido, como é o caso de nuvens no céu. E a TI, a TI, às vezes até literalmente por causa das nuvens, né? Da cloud, da computação em nuvem. Sim. A gente tem sim uma variabilidade temporal bastante grande. Quando a gente fala aí em startups, fintechs e tudo mais, claro, os ambientes mudam de um dia para o outro. Né? E aí você tem justamente essa situação. Você está lá fazendo uma foto, faz um dia, faz no dia seguinte uma outra foto, você no mesmo lugar, com a mesma câmera, tudo igual, só que no momento diferente. E daqui a pouco você tem uma foto completamente diferente. Em termos de segurança, isso é muito fácil, né? Até porque a gente também tem o exemplo de vulnerabilidades, zero days, que aparecem aí de uma hora para outra, como o caso da LibSCH, que a gente gravou no episódio aí 177. E aqui é exatamente isso, ou seja, fez análise hoje, amanhã apareceu a vulnerável. Hoje você viu, não, olha, tem só um SCH e tu tá tranquilo porque tá usando chaves e tu não tá vulnerável, tá tão tranquilo. Mas, talvez usar uma VPN, mas nada que seja um risco médio, assim, nem médio. Uhum. E aí você chega o dia seguinte, sai o LibSCH. O teu risco que era baixo ou inexistente, ele vai para 100%. Ele vai para altíssimo. Então, ou seja, o que mudou? Mudou, passou o tempo e surgiu uma nova situação. E claro, e você pode ao mesmo tempo pegar duas pessoas e pedir que elas tentem fazer uma mesma... atingir o mesmo objetivo. E quando a gente fala o mesmo objetivo em termos de análise de segurança, sim, vai ter uma variabilidade aí com relação ao que elas vão enxergar e na maneira como elas vão enxergar. Até por isso que é muito difícil a questão de métricas, né, para definir os riscos, né? Você pode ter coisas, você pode ter duas análises de segurança diferentes e cada pessoa, numa um risco está como médio, outra está como alto, dependendo da percepção que ela tem. Então por isso que a gente tem frameworks. Da metodologia usada, a gente tem frameworks, metodologias para isso. Então, isso vai gerar uma diferença, né, na forma de você perceber esses o que você está levantando do ambiente. Né? Então, não tem muito como fugir dessa possibilidade. Né? E nessa perspectiva de saber... Perspectiva, inclusive, é algo muito interessante para a fotografia, porque você, às vezes, pode querer ressaltar uma ou outra perspectiva, inclusive, né, para a composição. Mas saber exatamente o que quer transmitir também envolve tempo. Você pode, ao tirar uma foto, você pode ter muito tempo para tirar aquela foto. Ou seja, você está lá num local, num outro país, quer fotografar aquele local e fica, vou ficar a tarde inteira tentando fotografar esses motivos aqui. Com a segurança também, a questão do tempo ela é muito relevante, porque sempre uma análise de risco ou uma auditoria, ela é algo também que se limita no tempo. Você tem um tempo específico para fazer aquilo. Se você tiver um ano para fazer um pentest, nossa, os resultados vão ser muito diferentes do que você ter se programado em fazer aquilo em 30 dias. E isso nos nossos contratos, inclusive, a gente ressalta bem, que vai ser realizado com aquele tempo ali, com aquelas horas de trabalho contratadas, né? Quanto se o cliente disser, não, eu quero que vocês tentem por mais, não 30, mas 60 dias, o preço vai ser maior, mas há uma tendência, claro, é uma tendência, não quer dizer que vá se encontrar, mas é uma tendência dos seus resultados também se alterarem, porque você teve mais tempo para fazer aquilo. É algo simples, né? Não, sem dúvida. Sempre limita-se no tempo de trabalho que você tem. Vinícius, você falou em equipamento antes, né? Equipamentos muito caros, né? Quando a gente começa quando você... Na verdade, hoje, qualquer coisa, né? Você começa a entrar num mundo, sei lá, de fotografia, de computador, de livros. Vinho. Você tem livros muito... Oi? Vinho. Vinho, você tem aqueles muito baratos, aqueles muito caros, enfim. Com fotografia, a mesma coisa. Cartas de Magic. Cartas de Magic, sim, cara. Vai te meter a colecionar Magic pra te ver. Eu sei. Eu vi um cara esses dias no podcast falando justamente sobre isso, que ele vendeu umas coisas que ele tinha pra comprar umas cartas raras e coisas assim. Eu vou vender umas cartas raras que eu tenho década de 90 ainda, as primeiras que eu comprei, que tem algumas valem alguma coisa, cara. Eu vou fazer o contrário, vou vender elas para comprar alguma coisa. Para fazer dinheiro. Uhum. Mas o ponto aqui de que o equipamento não é tudo, e você falou muito bem antes, claro, se você tiver um equipamento bom e você sabe operar aquele equipamento bom, você há uma tendência também de você obter resultados muito melhores, mais fidedignos, né? A câmera capta mais luz, a lente capta mais luz. Ah, né? Cara, o detalhe é que isso é muito relativo, né? Porque, claro, a pessoa tem mais flexibilidade. Mas eu, logo que eu comprei a minha câmera, já há um bom tempo, a minha câmera com um pouquinho mais de recurso, na época uma Nikon D90, é a que eu tenho até hoje. E aí eu comprei algumas lentes, sim, nada demais, assim. Aí eu pensei, bah, agora eu vou tirar um monte de foto, né? Caramba! E, cara, eu vejo, já vi naquela época e vejo até hoje, gente que pega a câmera no celular e tira uma foto muito melhor que eu, entende? E essas pessoas têm um certo talento que, cara, que tu botar na... Fizer um pinhole lá e dar pra ela... Catem o que é pinhole, tá? Não vamos dizer o que é pinhole. Se ela montar um pinhole, ela tira uma foto melhor do que eu ainda, saca? É que tem gente com bastante talento pra isso, que é nato, assim, né? A diferença da gente que fica tentando, se esforçando a fazer alguma coisa. Sabe que um erro muito comum na fotografia, e eu várias vezes já passei por essa frustração, né? Dia desse comprei uma lente nova, uma grande angular, e aí comecei a tirar algumas fotos, enfim. E enquanto... Aí fiquei vendo as fotos, né? Aquela coisa, você compra uma coisa, você fica vendo os reviews e tal. E quem gosta de fotografia, se você for no Flickr, você consegue dizer, eu quero ver as fotos tiradas com essa lente aqui. E você vê aqueles resultados maravilhosos, assim, né? E aí eu, quando fui lá tirar as minhas fotos com a grande angular, eu fiquei até com um certo... Nossa, poderiam ser melhores e tal. Que é aquela ideia que muitas pessoas têm de que se você tiver um equipamento ótimo, as suas fotos serão ótimas. E isso não é verdade, né? Porque o equipamento não é tudo. Você precisa, antes de tudo, saber fotografar muito bem, saber regras de composição, saber operar bem a sua câmera, estar no lugar certo, na hora certa, saber os seus motivos. E a gente não está dizendo que as pessoas que lidam com segurança não devam ter bons equipamentos ou bons software. Não, sim, você precisa ter boas ferramentas. Mas é como você disse, às vezes um cara com um celular tira fotos que são excepcionais. Que é um equipamento básico de fotografia, um celular hoje em dia. Né? Eu te dou um exemplo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha um problema, assim, o conjunto de ferramentas que cada pessoa tinha. Claro que a gente ainda tem, assim, algumas que são nossas preferidas e uma outra coisa que você desenvolve aí, só você tem, né, que você desenvolveu. Claro. E aí o pessoal ficava, mas onde é que eu encontro ferramenta? Onde é que isso? Onde é que aquilo? Isso há vários anos atrás. Hoje em dia, por exemplo, você pode pegar, baixar uma distribuição como o Kali, que já tem lá uma penca de ferramentas, pelo menos as mais conhecidas, algumas um pouco mais obscuras em termos de ser conhecido pelo grande público, assim, você vai encontrar lá. Agora, pega o Kali instalado e uma máquina e dá para uma pessoa que não conhece. Que não estudou. E eu não estou dizendo que não estudou o Kali. Eu estou dizendo que não estudou, por exemplo, não sabe o que é TCP/IP, não sabe como funciona o TCP/IP, não sabe o que é, o que eu sempre bato com meus alunos, o que é o raio de uma system call. Como é que isso funciona? Como é que isso atinge um software e tudo mais? Mas isso quer dizer que a pessoa não vai conseguir usar? Não, ela vai conseguir usar. Tem um monte de how-to, tem um monte de vídeo na internet, tem um monte de material que, né, te diz como é que faz e tudo mais. Agora, realmente entender o que você está fazendo é bem diferente. E aí talvez alguma coisa num teste, por exemplo, vai escapar porque você não tem o equipamento, tem o recurso, mas não tem o olhar para entender aquilo. E aí, realmente, aí a coisa complica. Uma outra analogia é, a depender da lente, você precisa se afastar ou se aproximar do objeto. Ou seja, há certas lentes que você... As lentes fixas, por exemplo, uma 50mm, é uma lente que você... você não consegue dar zoom com ela, que é aquela ideia que as câmeras, mesmo as mais básicas, que não são DSLR, né, que não tem aquela parte mecânica, inclusive, você até consegue dar um zoom máximo ou mínimo ali, mas se você tiver uma lente que não dá zoom, você precisa estar mais perto ou mais próximo do objeto. Por outro lado, há certas lentes, que são as teles, que permitem o zoom, que podem te aproximar do objeto. Então, num exemplo da fotografia, né? Se você for fotografar um passarinho, se você tem uma lente que você precisa se aproximar muito do passarinho, o que vai acontecer? Que você vai chegar perto do passarinho e o passarinho vai voar. Então, a ideia de fotografar vida selvagem é você ter uma tele que você consegue ficar a uma certa distância e você fotografa sem que o passarinho perceba. É interessante que na segurança você também vai ter passarinhos, né? Se você se aproximar demais do seu objeto, do seu assunto... Pode ser que, na segurança isso, pode ser que, entre aspas, o passarinho perceba e voe. Ou seja, o cliente que você está testando, ele percebeu que está sendo testado numa situação em que o cliente, eu tô contratando o teste de vocês, mas eu não vou avisar ninguém da minha equipe, porque eu quero saber, inclusive, como eles se comportam caso esteja ocorrendo algum ataque e tal. Então, a depender da lente, a depender da ferramenta que você utilizar, pode ser que você se afaste mais ou menos. E com a segurança é a mesma coisa. Há técnicas, inclusive, que você usa, Vinícius, para não alertar o alvo, né? Sim, sem dúvida. Você tem, dependendo do tipo de teste que você está fazendo ou em que fase do teste você está, né? Que tem, assim, a gente começa com todo cuidado, mas depois chega num ponto assim, tá, tudo que eu pude levantar com todo cuidado eu já levantei, já usei e abusei como eu queria dessas coisas que eu já encontrei, agora vamos entrar no modo barulhento. E aí você não tá nem aí, daí tu, pô, já tirei foto de longe... Já consegui fazer o que eu queria e tal. Tá. Agora vamos ver se eu consigo chegar mais perto. É. E aí vai, se você conseguir, quem sabe tu consegue a foto, né? Que você não tinha conseguido antes. Claro. E se fugir, tá, fugiu, mas tudo bem, eu já consegui fazer. Já tirei outro. Já tirei outro, já consegui o que eu queria, já mostrei o ponto que eu queria. Então, sim, tem esse aspecto, a questão do quanto você se aproxima, ele te permite ver com muito mais detalhe, né? Muito mais detalhe o teu alvo, né? E, obviamente, isso vai te limitar em termos de... Agora falando de fotografia, mas vai acabar, já vai ter um impacto, vai ter isso na tua análise. Isso vai te limitar também a tua visão panorâmica, né? Tu vai ficar bem... cada vez mais próximo do teu objeto, cada vez mais detalhes tu vai ter, mas menos, assim, você vai ter uma foto mais fechada. Contexto, né? O contexto fica bem mais isolado, vai ficar bem mais focado. Então, por exemplo, uma coisa é você fazer um teste de invasão olhando os 100 softwares que a empresa tem acessíveis através da internet. Tá? Uhum. Isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar, dar um zoom, né? Ou seja, chegar bem pertinho e olhar o código-fonte de cada uma dessas 100 aplicações. Né? Legal. São coisas... Você vai ter muito mais trabalho porque você vai ter que tirar muito mais fotos para conseguir olhar todos eles naquele nível de zoom extremamente aproximado ou que você está muito perto. Uh-huh. Agora, já uma foto mais abrangente, você vai ver menos detalhes, mas vai conseguir ver um panorama bem mais estendido, né? Aí depende do objetivo que você tá buscando. É, e do ambiente, né? Porque a ideia do passarinho, por exemplo, é do ambiente que você tá fazendo teste, né? Comparando com a foto do passarinho. Se o passarinho voar, tudo bem. Passarinho voou, você não teve nenhum problema, né? Espera outro passarinho vir e tira a foto dele. A música... Fala em passarinho porque tem... A música tema do episódio vai ser Passarinho Quer Voar. É que o passarinho... Tem fotógrafos que fazem só fotos de pássaros, né? Até biólogos, enfim. O cara tem interesse até de retratar novas espécies, enfim. Mas vamos imaginar que você está querendo fotografar a vida animal, mas você está fotografando não um passarinho, mas um leão. Ora, se o leão vê que você está ali, você pode morrer, pode te matar ali, né? A depender do tipo de teste, do tipo de circunstância, é a mesma coisa. Se você se aproximar demais, pode ser que você não consiga mais continuar fotografando, você pode terminar o seu trabalho ali. Então a analogia também funciona nesse sentido. E por último, Vinícius, a lente que você utiliza, ela pode deformar a sua imagem que você quer. E é muito interessante, porque quando você pega lentes grande-angulares, que você quer fazer aquilo que você falou antes, né? Você vai fotografar uma pessoa com uma lente grande-angular, o rosto vai ficar muito maior, a pessoa vai ficar nariguda, né? Porque a forma que a lente capta a realidade ali naquele momento, ela dá uma deformada para quê? Para que você consiga pegar... tirar uma foto mais panorâmica, ou seja, você pega mais assuntos nos cantos, dos lados da foto. Não sei se eu estou explicando bem, me corri se eu estiver errado. Mas, ou melhor, e na segurança, a mesma coisa, a depender da ferramenta que você utilizar, você pode deformar o que você está querendo retratar, você pode, inclusive, obter falsos positivos, né? Teve uma análise que a gente fez dia desses, né, Vinícius? Que aconteceu justamente isso. A gente teve umas situações lá, não, mas isso aqui não tá certo. E foi se investigar melhor e se verificou que eram falsos positivos, né? A ferramenta, ela retratou mal a realidade e você precisou atuar ali no caso concreto. Ou seja, você precisou, fazendo uma relação com a fotografia, você precisou mudar de lente, digamos assim, né? Essa é uma analogia que é válida também, né? Sem dúvida nenhuma. E quando tu muda de lente... tu tem outras distorções que tu vai ter. E aí, é verdade. O que importa é o seguinte, às vezes, quando a gente começa a fotografar, a gente quer tudo perfeito, né? Ah, como é que eu limpo o sensor da câmera? O cara nem usou a câmera, ainda já tá preocupado vendo o vídeo como é que limpa a droga do sensor. Aí depois tu começa a ver que, cara, um pouco de sujeira no sensor, um pouco de sujeira na lente, é normal. As tuas fotos não serão perfeitas, vai ter distorção de tudo quanto é tipo. Tu vai ter distorção causada ali pelo zoom que tu tá dando, pelas características físicas da lente que tu tá utilizando, algum outro aparato que você coloque na frente, algum filtro UV, alguma outra coisa nesse sentido. Tu acaba botando coisas no meio do caminho ali que, às vezes tu vai usar uma lente que é para uma câmera full frame, que a gente chama, né? Que seria o filme original de 35mm, se eu não estou enganado. Acho que é. Ah, eu não lembro mais isso. Mas vê que nós não somos especialistas tão fortes. Não, não. E o Guilherme encheu demais a minha bolinha no começo lá, que o Vinícius, não sei o quê, não. Então, um full frame seria uma lente com... Seria uma câmera fotográfica, mesmo com sensor digital, mas que tem o tamanho de um filme 35mm completo. Mas, via de regra, a gente tem câmeras digitais, com essas mais baratas, pelo menos... O sensor ele é menor, a área do sensor é menor. Então você acaba tendo. A lente muda, entende? Então você pega uma 70-300, por exemplo, numa Nikon, pegando o meu caso aqui, que é seria uma FX para full frame, tu coloca numa DX, que é a D90, por exemplo, que já é uma câmera antiga, já até fora de linha. Você tem a câmera, a lente vira. Ela vai até 450, em vez de ir a 300, ela vai a 450, né, milímetros, em termos de zoom. E que acarreta algumas outras distorções junto na brincadeira. Então você tem... Você mudou o equipamento, vai mudar o que você vai ver. O importante não é você achar... Assim, o grande problema na fotografia e na segurança é tu achar que a tua lente ou a tua câmera serão perfeitos. Quando na verdade não serão. Tu vai ter que saber, é importante ter a noção das distorções que ela vai causar, para que você possa compensar de alguma maneira ou descartar as informações que foram distorcidas. Exemplo em segurança da informação, bastante simples, é a varredura de portas, por exemplo. Né? Você roda um Inimap para fazer lá a varredura de portas numa máquina, uma coisa assim. Tem vários... Se for o DP ainda, então nem se fala. Você vai ter distorção, vai ter coisas que não são reais e vai ter coisas reais que não vão aparecer, e aí você vai ter que estar preparado, vai ter que saber que isso acontece. Isso que é importante, é saber que acontece, saber o que pode acontecer naquele teste. Não tanto... Você não pode esperar que a coisa seja perfeita, porque não vai ser. É que a analogia final, talvez, a fotografia, ela não retrata... Você vê uma coisa e fotografa outra, né? Porque você tem até as limitações até da própria câmera, da própria realidade. É uma representação da realidade de uma fotografia, não é a realidade em si. Então você vê uma coisa até com a sensação de profundidade, com o seu olho físico, que você não vai conseguir transmitir exatamente igual com a foto. Com análise de segurança, uma análise de risco, é a mesma coisa. Você pode ver uma coisa, mas você não vai conseguir retratar exatamente aquilo. A realidade ela nunca vai ser completamente igual no que você retratou no seu relatório ou na sua foto. Então, é uma limitação física da própria coisa, porque nós, seres físicos, entramos em contato com questões relacionadas à tecnologia, que são binárias, que estão num outro mundo de realidade, é uma outra realidade, inclusive, né? Até a própria ideia do Matrix explica muito bem isso, né? E você tem todas as limitações daí, que emergem daí, enfim. Viajamos hoje, né? Ah, cara, muita viagem, muita viagem. Bom, mas a gente espera que os nossos ouvintes tenham gostado aí desse episódio um pouco mais desviante. A gente gosta, às vezes, de fazer isso, esperamos que tenha sido útil e que tenha, né, às vezes, quebrado até um pouco... A seriedade, né, a dureza desses assuntos, para deixar com que ele seja mais palatável. Onde tornou a coisa mais difícil ainda. Mas o difícil é bom também. Também, o difícil também ajuda, é bom. Também, né? É verdade. Bem, então nós nos encontraremos agora no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é mantido com a contribuição dos insiders Robson Leite Barcelos e Anderson de Assis Barros, do colaborador Joel Victor Maia Nascimento e dos participantes Rafael Hoppe, Gabriel Soria, Rafael Luiz Vazel e Diego Oliveira, além de diversos outros que estão listados nominalmente em nosso site. Contribua você também com Segurança Legal. Acesse apoia.se/segurançalegal.